carinho pro meu irmão Robinho Tavares. Pela música, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida, e muito amor pelo rap nacional. Eu amo estar aqui, amo vocês, e muito obrigado, muito boa noite a todos.